Pega comigo Isaías capítulo 21, versículo 10. Isaías capítulo 1, versículo 10. Sabe, a imagem que me vem agora é de Nossa Senhora das Dores, também chamada Nossa Senhora da Piedade, que por sinal é a padroeira da nossa diocese. Você sabe que Michelangelo fez uma belíssima imagem de mármore chamada La Pietà, a Piedade, Nossa Senhora da Piedade, Nossa Senhora das Dores. E a característica é esta: ela tem o seu filho retirado da cruz ali no seu colo, nos seus braços. Gente, esta é a situação hoje do corpo de Cristo. Diga comigo: nós somos o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Sim, nós todos juntos. Nós todos juntos. Formamos o corpo de Cristo. Formamos o corpo de Cristo. E este corpo de Cristo. E este corpo de Cristo. Hoje. Esquartejado. Esquartejado. Destruído. Destruído. Retirado da cruz. Retirado da cruz. Está no colo de Maria. Está no colo de Maria. Nos braços dela. Nos braços dela. Isso que nós cantamos, por entre dores. Canta comigo, Flavinho, por entre dores, Dunga junto. Em meio a dores, ela vem nos trazer alegria e esperança, e sob o seu manto nos acolher. Sinta isso. Como mãe que afaga o filho nos braços. Vejo o filho nesse estado. Com pai sublime amor. Pegando o filho, Maria, pegando o seu corpo. Maria, mãe do meu Senhor. Maria, Maria, mãe do meu Senhor. E hoje ela pega o corpo do Senhor que somos nós, o corpo do seu filho que somos nós, nesta situação. Porque veja, gente, nós estamos nessa situação, nós estamos nessa situação. Nossas famílias estão nessa situação, nossos filhos estão nessa situação. A nossa igreja está nessa situação. Nossa igreja, porque a igreja somos nós. Nós, sacerdotes, estamos nessa situação. Nós, religiosos, religiosas, estamos nessa situação. E nem é culpa nossa, claro. Temos também a nossa parte de culpa, mas nós fomos acreditos e violentamente pelo inimigo. E o corpo de Cristo ficou dilacerado, como o seu corpo na cruz. O corpo de Jesus, que foi retirado da cruz e colocado nos braços, no colo de Nossa Senhora, gente, estava dilacerado. Acho que você entende a força da expressão dilacerado. E Maria pegou. Aliás, eu te corrijo. Maria pega, Maria toma agora este corpo que somos nós nos seus braços. Maria, mãe do meu Senhor. Repete com carinho. Maria, mãe do meu Senhor. Por entre dores. Em meio a dores, ela vem nos trazer alegria e esperança, e sobre o seu manto nos acolher. que afaga o frio das braços. Sinta isso. Com o mais sublime amor, Maria, Maria, Mãe do meu Senhor. E aí que se encaixa esse trecho de Isaías, capítulo 21, versículo 10. Ó povo meu, pisado, malhado como trigo, o que aprendi do Senhor dos Exércitos, do Deus de Israel, eu te anuncio. Gente, Maria, mãe de Jesus, Maria, a mãe do meu Senhor, como disse Isabel, hoje diz isso, hoje faz isso. Ó povo meu, pisado, malhado como grão, o que aprendi do Senhor dos Exércitos, do Deus de Israel, eu te anuncio. E ela está fazendo isso. Gente, não é à toa que o concílio chamou Maria de a estrela da evangelização. E você sabe o que é a estrela? Você sabe o que é a estrela? De modo especial, os navegantes que estão em pleno mar, a estrela para eles é muito importante, porque eles se guiam pela estrela. A estrela é luz, a estrela é orientação para eles. Claro, a estrela não é tudo, mas ela está lá, colocada no céu, no meio da escuridão, para os navegantes, para ser rumo, para ser roteiro, para ser luz, para ser caminho. Ela é a estrela da evangelização. Ela é. Ela é porque o Senhor a constituiu assim. Podemos dizer até, ela é o evangelho vivo. Ela é o evangelho vivo. E hoje ele está dizendo para nós, hoje ele está realizando isso, ó povo meu, pisado. Gente, você sabe o que é pisado. Imagine o seu filho pisado. Suponha uma multidão e acontece alguma coisa. Seu filho cai e aquela multidão vai passando por cima, vai pisando por cima do seu filho. É assim que ela nos vê hoje. Nós somos pisoteados. Pisoteados por esse mundo, pisoteados por essa nossa sociedade maliciosa, depravada. Nós somos, os nossos filhos são pisoteados pelo inimigo, que faz questão de pisoteá-los. Imagine arranjos de flor lindos como esse, pisoteados. Eu não vou pisotear. Não, não vou. Mas veja isso que está acontecendo. A sua família é linda como esse arranjo. Nela existem flores de todos os tipos, de todas as cores. Até as florzinhas pequenininhas, branquinhas. A obra terrível que o inimigo está fazendo é jogar no chão e agora, de propósito, pisotear os seus. E Maria nos olha assim. Veja, Maria olha você assim, como vítima, pisoteado. Pisoteado na sua sexualidade. Pisoteado, pisoteada nos seus afetos. Pisoteado pelos pecados nos quais você acabou incorrendo. Por ingenuidade, por descuido, por desleixo, por má vontade, por malícia, por revolta. Mas, apesar de tudo isso, mesmo que você tenha feito propositadamente, você não calculava o efeito, a consequência, e você acabou sendo pisoteado pela sua situação de pecado. Quando Quanta gente entrou por situações de pecado. Entrou. Entrou em roubo, entrou em corrupção, entrou em prostituição, entrou em adultério, entrou numa vida errada sexualmente, entrou numa vida errada afetivamente. Quanta gente acabou entrando no homossexualismo, não é homossexual, mas por questão afetiva, por necessidade de afeto, por necessidade de presença, por necessidade de amizade, por necessidade de amor. Quanta menina, quanta mulher, justamente por necessidade, até pelos desapontamentos que teve com os homens, que teve com o marido, que teve com o pai, que teve com o irmão, que teve com o namorado. Quanta mulher, quanta menina, pela decepção conosco, homens, mas necessitada de amor, necessitada de carinho, necessitada de presença, acabou entrando no afeto mulher com mulher. Do afeto vai para a proximidade, vai para a intimidade, vai para a sexualidade. Você talvez não imaginava onde você ia entrar nessas situações. Quanto homem, até por descuido, acabou entrando para um adultério, para uma infidelidade. E, gente, nós estamos sendo pisoteados pelo pecado, pisoteados pelo tentador, que faz questão de nos pisotear. E Maria, a mãe de Jesus, a mãe do meu Senhor, nos vê nessa situação. E ela vem, claro, você que é mãe, se você visse o seu filho assim, sendo pisoteado por uma multidão que passasse por cima, ainda mais se foi uma coisa proposital. Se foi uma coisa proposital, se vieram sobre o seu filho, pisoteando o seu filho, é claro, você se faria uma leoa. Sim, como uma fera, você iria em busca do seu filho, você iria para o chão, você se curvaria no chão, você se ajoelharia no chão, mesmo que te pisoteassem também. Mas você gritaria, você daria pernadas naquelas pessoas que estão pisoteando o seu filho, você nem olharia para os pisões que dariam em você. Você afastaria aqueles pés, aquelas pernas daqueles que estavam pisoteando o seu filho e agarraria o seu filho no colo e o tiraria daquele meio. Gente, é isso que Maria, a mãe de Jesus, está fazendo conosco. Conosco que incautamente entramos nessas situações de pecado. Saiba você que entrou para as drogas, por mil coisas. Talvez justamente por questão afetiva também. Talvez porque você não encontrou amor, você não encontrou família, você não encontrou pai, não encontrou mãe, não encontrou afeto, não encontrou amor de quem mais você precisava. Talvez você, na revolta, encontrando colegas, encontrando pessoas que aliciaram você, encontrando traficantes que lhe facilitaram tudo. Talvez você entrou de leve, muito de leve, só para aliviar a sua situação. Só porque você sofria demais e você não aguentava sofrer. Então você queria escapar um pouco, sonhar. E você acabou entrando de leve, mas infelizmente ninguém permanece no leve. Do leve vai se entrando para o fundo. E você foi indo fundo, cada vez mais fundo. Você não imaginava que a droga fosse te pisotear do jeito que te pisoteou. Saiba, Maria se põe agora como uma leoa. Sim, desculpe a expressão, mas sim, ela se põe assim, como uma fêmea, também desculpe a expressão, como uma fêmea que vai para agarrar o seu filho, para arrancar o seu filho, para pegar o seu filho no seu colo. É isso que ela está fazendo. Saiba, você é amado, você é amada por ela, pela mãe do seu Senhor. Pela mãe do seu Senhor, Maria, a mãe do meu Senhor. Diga comigo, Maria, a mãe do meu Senhor. Obrigado porque você me ama. Obrigado porque você me ama, mãe do meu Senhor. No estado em que eu estou, na situação em que eu estou, você olha para mim com ternura. Você olha para mim com amor, com carinho. E vem como uma leoa para me pegar, para me retirar da minha situação. Obrigado porque me pega no colo, porque me abraça no coração e me arranca da minha situação. Eu quero sair, eu quero sair, eu quero sair dessa situação. Me tira dessa situação, mãe. Me tira dessa situação, mãe. Me pega como a senhora pegou o corpo de Jesus. Me pega, eu sou membro do corpo de Cristo. Eu faço parte desse corpo. Eu estou nessa situação. Eu estou pisoteado como estava pisoteado o corpo do teu filho. Pega-me no colo, pega-me nos braços, pega-me e me aperta no teu coração, mãe. Eu preciso, mais do que nunca, eu preciso, Maria, mãe, do meu Senhor. Quando a gente entrou pela bebida, quando jovem começou de leve tomando uma cervejinha na lanchonete, onde o pessoal se reunia na beira da praia, começou com uma latinha de cerveja. Nunca pensou ir fundo, nunca pensou ir fundo. Mas a noite é longa e o papo vai longe. E os colegas bebem e você ia bebendo também. E da cervejinha foi para bebidas mais fortes. Ou mesmo ficando só na cerveja. Você nos finais de semana bebe, bebe, bebe. Você nem pode voltar logo para casa por causa da situação que você está. Você sabe como você perde a cabeça quando bebe. Você já experimentou uma coisa? Que o inimigo criou uma dobradinha. Assim como tem a dobradinha, cigarro e cafezinho, cafezinho e cigarro. O cigarro puxa o cafezinho puxa o cigarro. E a pessoa, quando toma um cafezinho, logo depois quer fumar um cigarro. E quando fuma um cigarro, depois quer tomar um cafezinho e um puxa o outro. O inimigo fez uma dobradinha pior, 10 vezes pior. Que é álcool e sexo, sexo e álcool. O álcool leva você para os afagos, as carícias mais fundas. E das carícias mais fundas, você vai fundo no sexo. Que talvez você não quisesse. Que você, menina, nunca pensou que chegaria lá. Mas a bendita dobradinha levou. E começa ali mesmo, ao lado da latinha de cerveja. E termina depois, no carro, no canto escuro, no quarto, na República, num hotel. E acaba fundíssimo. Você nunca imaginou que chegava a isso. Você se sente suja, pisada, infeliz nessa situação. Mas também não consegue sair. Mesmo você, rapaz, você sente que não está certo. Você tem as suas irmãs. Você tem a sua mãe. Você não pensava que fosse chegar fundo assim. Você não quereria chegar até lá. Sinceramente, você não queria. Mas agora também você não sabe como sair. Ore você, que fraqueja e vai. Ora porque a menina com quem você está, nem sei se realmente ela é namorada, se ela é noiva, mas a menina com quem você está, atrás do álcool, atrás da cervejinha, atrás da bebida mais forte, vem os carinhos mais ousados. E você até mesmo para não fazer feio, porque ela foi, você não pode recuar. Porque ela cedeu, você não pode negar. Você mais uma vez se enrosca e vai fundo, porque tem que mostrar também que você não é aquilo que o pessoal diz e você não gosta que digam. Você não sabe mais como sair. Na verdade, você se sente uma pessoa pisoteada, escrava. Escrava de si mesma. Escrava da bendita dobradinha, álcool e sexo, sexo e álcool. Talvez a sua mãe nem sabe, nem saiba da aventura infeliz que você vive. Rapaz, menina, talvez você, homem casado, talvez você, mulher casada, talvez você, mulher que foi casada, mas hoje está separada, hoje está desquitada, hoje está divorciada. Você não queria viver essa vida, você não queria viver essa vida, mas a solidão dos finais de semana, a solidão das noites, leva você para onde tem gente, onde correm uns comes e bebes, e entre os comes você vai nos bebes. E nos bebes a dobradinha acontece com você também. E do álcool vão as carícias ousadas, e rola o sexo. Você não quereria viver essa vida de braço em braço, de homem em homem, de situação em situação. Você não queria viver assim. Você inclusive sofre muito por estar separada, por estar desquitada, por estar divorciada. Você sofre muito com a solidão. Você percebe que esse estar hoje com um, amanhã com outro, isso de passar de braço em braço, de cama em cama, de carro em carro, não resolve a sua situação, não resolve a sua solidão. Você está mais machucada, mais ferida, mais pisada. Você também, homem, homem que foi casado, homem que está separado, desquitado, divorciado, você não quereria viver essa vida, mas embora você seja homem, você também não suporta a solidão. E quem é que suporta a solidão? Talvez você mesmo, homem e mulher, que está na igreja, que já conheceu o Senhor, que está em grupos, mas que pela sua situação, desculpa, de solteirão, de solteirona, a expressão não é boa, você ficou solteira por mil casos, por mil razões, porque você até foi passada para trás. Você que é da igreja, você que é de grupos, você que participa, você que se agarra para conseguir sair dessa situação, mas para a sua situação de separada, de separado, de desquitado, de desquitada, de divorciado, divorciada, você entra nessa. Você vai sendo jogado nessa situação. Você vê que nisso tudo não há solução para o seu caso. De braço em braço, de noitada em noitada, isso não preenche a sua solidão, te deixa mais só. Te deixa mais vazio, mais vazia, mais sofrido, mais pisada. E você também não sabe como sair dessa. Saiba, Maria, a mãe do teu Senhor, a Virgem das Dores, que vê as suas dores, que vê a sua situação, que vê a sua escravidão, que vê você pisado desse jeito, que vê você sofrida desse jeito. Ela que vê o estado em que você ficou debaixo dos pés do inimigo, das patas mesmo do inimigo que te pisoteou. Saiba, embora pisoteado, pisoteada, você não deixou de ser lindo, linda, como as flores desse arranjo. E eu não estou fazendo romance, não. Não estou fazendo poesia, não. Se você não viu cenas assim, eu vi. Porque muitas vezes eu tive que atender situações assim. Ou em um acidente grave, acidente de carro. Às vezes porque o filho, a filha foram loucos, foram longe demais, se acidentaram, vão para o hospital, para a Santa Casa, para o pronto-socorro, dilacerados. Aquele rapaz, aquela menina está sem feições, está todo sangrando. Batida no rosto, batida na cabeça. E o rosto e a cabeça é um hematoma só. Mas a mãe, quando chega, a mãe toma até com delicadeza, com ternura, aquele rosto com as suas mãos, que nessa hora se fazem mais suaves ainda. E põe entre as mãos aquele rosto, eu diria, ensanguentado como o de Jesus, dilacerado como o de Jesus, desfigurado. E beija. E beija com amor. Ali não há beleza. Não há. A beleza foi destruída, foi retirada. Mas para a mãe, aquele espectro de gente é o seu filho. É a sua filha. É talvez o seu filho louco. A sua filha louca que chegou a essa situação por própria culpa, mas isso não é argumento, é o seu filho, é a sua filha. Saiba, é assim que Maria, mãe do seu Senhor, do teu Senhor, está te tratando na sua situação. Sim, em meio a dores, é assim que ela trata você. Trazer alegria e esperança, alegria e esperança, e sobre seu manto nos acolher. Oh, mãe que afaga o filho dos braços, o mais sublime amor. Agora você só vai escutar. Flavinho, vem pro microfone, nunca fique em pé, né? Cantem vocês, você escute só. Gente, está havendo muita cura nessa palestra, uma cura maravilhosa. Ela mesma está fazendo, Jesus está fazendo através da sua mãe. Saiba, ela está pegando o seu rosto desfigurado do jeito que eu falei. Digo para você, esse rosto não tem mais beleza, porque foi pisoteado pela vida. Mas ela pega o seu rosto assim, com suavidade, com ternura, com carinho, com amor, com a leveza de mãos de mãe, e beija, e beija, e beija como Maria certamente beijou o corpo de Jesus, a carne que ela mesma deu àquele filho agora dilacerado. Ela faz isso com você. Escute e deixe-se curar. Se você quiser até mesmo fechar os seus olhos e deixar que a sua imaginação funcione e que a graça opere em você, escute somente isso. Em meio a dores, ela faz isso. Em meio às dores dela, porque o coração dela dói, ela é a virgem das dores, a virgem da piedade. Em meio às suas dores, porque claro, você sofre, sofre muito, ela faz isso. Escute e deixe-se curar. Por entre flores surge uma luz que ilumina o meu caminho. Por entre flores renasce a vida, sufocada por espinhos. Fazer alegria e esperança, e sobre o seu manto nos acolher, como mãe que afaga o filho nos braços. meu Senhor. Veja bem, você até podia pensar que a nossa produção produziu essa música, produziu esse trecho, né? Escreveu ali no script que o Padre Jonas falasse assim, assim, assim, e usasse essa música, esse estribilho, chamasse vocês para cantar e tudo mais. Verdade ou mentira? Mentira. Uma grande mentira. Eu vejo mesmo que Nossa Senhora está fazendo exatamente isso que o Padre fez, porque nós somos o corpo de Cristo. E quando desceram Jesus da cruz, amarrado naqueles lençóis, ele caiu direto nas mãos e no colo de Nossa Senhora. Ela que não pôde beijá-la, ela que não pôde tocá-la durante toda a caminhada ao Calvário, naquele momento, ela deve ter lavado o rosto de Jesus com as lágrimas dela. Ela deve ter abraçado e muito forte Jesus. Ela deve ter beijado Jesus no olho, nas suas feridas, nas suas mãos. Ela deve ter passado as mãos sobre a barba, os cabelos dele, e deve ter falado muitas coisas, ou deve ter ficado em silêncio. Mas aquilo que Nossa Senhora fez para Jesus naquele momento, ela está fazendo para todos nós agora. E é bom que você entenda isso, que você sinta isso, que você se deixe passar por isso agora. Porque nós somos o corpo, continuamos sendo o corpo dilacerado de Jesus. Porque se aquilo que estava em Jesus, gravado nele, eram nossos pecados, se você se encontra numa vida de pecado agora, é você que Nossa Senhora está beijando. Amém. É você que Nossa Senhora está afagando, colocando no colo e passando a mão sobre suas barbas, sobre seus cabelos, e dizendo, ou em silêncio, está amando você. Como fez com Jesus, ele está fazendo com você nesse exato momento agora. Porque foram os nossos pecados que chagaram, que feriram Jesus. Sim, você estava ali. Eu estava ali, o Padre Jonas estava ali. As chagas de Jesus éramos nós. Somos nós. E se Nossa Senhora beijou as chagas, Nossa Senhora está beijando você. Está me beijando, está beijando o Padre. A cada um de nós que estamos em casa. Ela está encarando o nosso pecado. Ela está encarando o seu vício. Ela está encarando o seu homossexualismo. Claro, ela não gosta disso, como ela não gostou das feridas de Jesus. Mas ela chega nos lábios e beija esta ferida do corpo do seu filho, que é o seu homossexualismo, que é essa sua situação ambígua afetivamente. Ela não gosta mais diante do seu adultério, adultério físico ou seu adultério espiritual, afetivo. Ela vê esse tremendo aleijão, afaga e beija, não porque ela goste, não porque ela queira que você continue aí, não. O que fizeram com o meu filho? O que fizeram com a minha filha? E Maria beija para transmitir graça, para transmitir Espírito Santo, para transmitir vida, para retirar morte, para retirar escravidão. Sim, é isso que ela faz, e ela faz isso com amor. O jeito dela é amor, o instrumento dela é amor, a ferramenta que ela usa é amor. O bisturi que ela usa é amor dela, é amor de mãe. Você é filho como Jesus. Claro, ele é o filho biológico, você é o filho adotado. Mas como a própria palavra diz, entre nós e Jesus e o Pai, nós podíamos dizer entre nós, Jesus e a mãe, Maria, porque ele teve uma mãe nessa terra, o Filho de Deus teve uma mãe nessa terra. Não podemos negar isso, é verdade bíblica de fé. Nós podemos dizer que nós somos filhos como ele, herdeiros como ele, descendentes como ele, filhos dela, co-herdeiros como ele. E justamente por isso, ela nos olha com ternura e vê o meu filho Esta minha filha não pode ficar nesse estado. Não pode ficar nessa situação. Não, não pode. O instrumento que ela tem é amor, é amor, é amor, é amor. É misericórdia, é misericórdia, é misericórdia. Saiba, ela que deu carne ao seu filho. Ela que deu carne àquele corpo que estava ali no colo dela. Sim, ela agora está passando graça. Ela agora está passando salvação. Ela não é a salvadora, mas ela está passando a salvação. Ela é canal de salvação. Ela está suplicando. Ele está suplicando, e veja, não é à toa que nós dizemos, porque os santos da igreja disseram, ela é a onipotência suplicante. Na sua súplica, no seu pedido, diante do seu pecado, diante da ferida que você é no corpo de Cristo, ela se torna uma onipotência suplicante. Isto é, aquilo que ela suplica, ela consegue. Ela consegue, porque é a mãe que deu carne ao filho. É a mãe que deu uma carne, que deu um corpo para ele salvar, que está suplicando, salva meu filho, arranca meu filho, esse outro meu filho, essa outra minha filha, dessa situação, da droga, da bebida, da prostituição, dessa vida de revolta, essa vida de ressentimento, essa vida de depressão, essa vida sem rumo, arranca meu filho, arranca, arranca esse outro meu filho, arranca essa outra minha filha dessa situação. Eu estou te pedindo, eu estou te suplicando, eu que te dei carne, eu que te dei sangue para salvar, salva meu filho, salva, salva este meu filho, salva esta minha filha. Entenda. Então eu podia dizer, é bíblico também, é teológico também, que ela é onipotência suplicante. Aquela que deu carne pode pedir salvação. Aquela que deu carne para a salvação, aquela que deu sangue para a salvação, ela pode pedir salvação pelo filho, pela filha, porque você é filho como Jesus, adotivo sim, adotiva sim, porque não dá para ser natural. Mas ela considera você do jeitinho que considera o seu filho. Ainda mais porque ele entregou você lá no alto da cruz, naquela hora, mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Então, quando ela pede, quando ela suplica, ela consegue. E o que ela está conseguindo agora é a sua salvação. O que ela está conseguindo agora é a sua cura. O que ela está conseguindo agora é a sua restauração. Sim, ela precisa de você restaurado. Ela precisa de você restaurada. Você é mais do que uma ovelha, você é um filho. Você é mais do que uma ovelha, você é uma filha amada, querida. Canta agora a segunda parte, nesse tom mais alto. Porque nós proclamamos com mais voz, proclamamos com mais unção. Destrói rancores, semeia união, amor e a paz por entre os homens, os pecadores, intercessora, junto a Cristo gloriosa. Trazer alegria e esperança sobre o seu manto nos acolher. E veja que beleza e que verdade. Como mãe que afaga o filho nos braços, com mais sublime amor. Maria, mãe do meu Senhor, eu te amo, mãe do meu Senhor. Canta pra valer, eu te amo, eu te amo, mãe do meu Senhor. Abraça, abraça essa mãe. Eu te amo, mãe do meu Senhor. obrigado, Senhor, por esse momento que nós estamos vivendo. Sim, Senhor, o Senhor preparou tudo isso. E nada disso foi previsto, Senhor. Foi o Senhor mesmo que nos levou a isso. Foi a ternura de mãe. Foi a Virgem da Piedade. Foi a Virgem das Dores. Foi a Virgem que tomou o seu filho ali no pé da cruz, no seu colo. Quem preparou isso e está fazendo isso. Obrigado, Senhor, por esse momento. Por esse momento profundo de cura. Por esse momento profundo de libertação. Senhor, obrigado, porque Tu, Jesus, estás nos libertando. Porque Tu, Jesus, estás nos curando. Nos curando das lepras de pecado. Nos curando das feridas, das chagas de pecado, Jesus. Das chagas de escravidão, das chagas de dependência, Senhor. Todos os tipos de dependência, Senhor. Desde dependência afetiva, dependência sexual, dependência de droga, dependência de álcool. O Senhor está nos libertando, Senhor, de todas as dependências. Muito obrigado, Senhor, porque chegamos a esse momento. Muito obrigado porque a onipotência suplicante está conseguindo para nós esta graça, Senhor. Obrigado. Porque ela, se pudesse, naquele momento pegaria bálsamo, azeite muito suave e passaria em todo o seu corpo, Jesus. Passaria para suavizar, mesmo depois de morto, ela queria suavizar as suas chagas. Obrigado, Senhor, porque o que ela não pôde fazer ali no pé da cruz, hoje ela pode fazer. Ela pode pegar do Espírito Santo que está nela em abundância e derramar esse azeite do Espírito, esse bálsamo do Espírito Santo sobre as feridas que somos nós, sobre as feridas enormes que são as nossas vidas. Eu digo, Senhor, e cada um de nós está dizendo, sobre a enorme ferida que é a minha vida, ela vem e suavemente espalha o azeite do Espírito Santo, o bálsamo do Espírito Santo, para suavizar, para curar. Muito obrigado, Senhor, porque aí ao pé da cruz nós estamos recebendo um maravilhoso batismo no Espírito Santo. E eu devo dizer a você, também o que as pessoas faziam com um corpo de uma pessoa morta, que era ungir com aqueles óleos, com aqueles bálsamos, também chamava-se batismo, porque o corpo todo era untado, e eles sabiam que aquele azeite, aquele bálsamo, que aquelas resinas, que aquilo tudo muito bem preparado, penetrava na pele, penetrava. E era para isso que eles untavam assim o corpo. Aquilo também chamava-se batismo. Saiba, você morto pelo pecado, morto pelo vício, morto pela dependência. Maria está pegando você. Você morto pelo egoísmo, morto pela corrupção, pela depravação em que você entrou. Você morto, você morta pelo ressentimento, pela mágoa, pelo rancor. Você morto, você morta pela depressão na qual você acabou caindo por tantas coisas. Você vítima dos problemas, das situações. Você morto nesta situação. Maria está pegando o azeite e o bálsamo do Espírito Santo e batizando você agora, aí, no pé da cruz. Talvez o mais lindo e o mais poderoso batismo no Espírito que você recebeu. Mas saiba, é um batismo no Espírito. Eu ouço dizer, deixe que o Espírito ore dentro de você agora. Vai orando, solta a sua língua, solta a sua voz. Mesmo você em casa, você ouvindo pelo rádio, solta a sua voz. Vai soltando a sua voz e vai orando nessa linguagem nova do Espírito Santo. São sons que vêm. Sim, são sons que vêm aos seus lábios. Canta, canta no Espírito, canta sem medo. Não tenha receio de cantar assim. Não. É a vida cantando dentro de você. É a vida que vem de dentro da morte, cantando dentro de você. Sim, a vida nova que surge É a luz que surge entre as trevas, cantando dentro de você. Sim, é um canto novo que vem lá de dentro. É um canto que rompe, rompe, rompe, vindo para a luz e vindo à tona e vindo para a vida. Sim, cante e solte mais ainda a sua voz, sem medo. E você que está em casa, você que ouve agora, você que vê agora, sim, sem receio, cante, cante desse jeito. Deixe a vida cantar em você, deixe o Espírito Santo cantar em você, e você se deixa usar como instrumentos. Você solta sons, não deixe de fazer isso. Isso é um sinal de vida, isso é um sinal que você volta à vida, é um sinal que a vida vence a morte, que a ressurreição agora destrói a morte, que a luz destrói as trevas. Sim, a vida está irrompendo de dentro de você, a ressurreição está irrompendo do seu coração. Bendito seja, Senhor, louvado seja, Senhor, pela vida, sim, pela vida que veio, Senhor, pela vida que rompeu, Senhor. Obrigado, porque a mãe que deu vida ao Filho de Deus, que deu um corpo, que deu carne ao Filho de Deus, ela está agora fazendo irromper vida nesse corpo mortal, nesse corpo ferido, nesse corpo dilacerado que é o nosso, sim, nesse corpo pisoteado que somos nós. Obrigado, Senhor, obrigado pela maravilha que está acontecendo, pelo lindo batismo, pelo inesperado batismo no Espírito Santo, um batismo que nós nunca calcularíamos que pudesse acontecer e que acontece agora, aqui, ao pé da cruz, no colo daquela que era cheia do Espírito Santo, que concebeu por obra do Espírito Santo, que fez com que Isabel ficasse cheia do Espírito Santo, que fez com que João Batista ficasse cheio do Espírito Santo, que fez com que os apóstolos do cenáculo ficassem cheios do Espírito Santo. Muito obrigado, Senhor.